mensagem, não perca, porque você pode ser o ganhador, a ganhadora, já que eu volto 2 minutinhos. Ver o mundo melhor é o que eu quero. Ver o seu sorriso, ótica do trabalhador. Óculos de sol legal com o menor preço. Ótica do trabalhador faz parte da sua vida. Óculos de qualidade pra toda a família. Ótica do trabalhador, aqui você encontra as melhores marcas. Ótica do trabalhador, qualidade, preço e estilo. Atenção, Bom Jesus das Selvas e região. Estaremos realizando exames de vista sábado, dia 9 de novembro. Estamos com promoção. Todas as armações com preço único de R$60. Venha para a nossa loja, que fica localizada na Rua dos Jambeiros, número 157. É sábado, dia 9 de novembro, das 8 da manhã às 15 horas. Passamos todos os cartões, Credit Shop e cartão do servidor. Agende sua consulta pelo nosso WhatsApp 98 97004 7875. Ótica do Trabalhador é na Rua dos Jambeiros 157, Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Não se confunda não, seus óculos com garantia e qualidade é na Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, é pra lá que eu vou. WhatsApp 98 97004 7875. Estamos aguardando por você. Aqui, a gente toca tudo. Nativa FM. Nativa FM. SN Construções, uma loja próxima a você. 45 minutos. O pior programa do rádio está de volta.